Pronto, vamos orar para começar. Senhor Deus, Senhor nosso, quão magnífico na terra é o teu nome. Nós podemos ver na criação, na manhã, no sol que nasce, a tua misericórdia, teu querer, teu agir. Muito obrigado, Senhor. Pedimos cada um que está aqui, que nós estejamos com o coração aberto para aprendermos sobre o teu evangelho. Pedimos também para aqueles que não vieram, possam estar de outra forma, aproveitando esta manhã. Nos dá a tua graça, em nome de Jesus. Amém. Vamos lá para o a temática de hoje é o evangelho. Aqui. Às vezes eu fico tanto tempo sem escrever que eu não reconheço mais minha letra. Acho tão feia. Há pouco tem 100 Carlinhos. Que coisa. Quando eu estava orando, eu tô sem Carlinhos. Meu Deus. É um livramento agora que passou na frente. Não sei o que. Sei lá. Sobre o evangelho. Esse material a gente já trabalhou uma vez na igreja aqui, acho que foi bem no comecinho mesmo. Mas é um material tão básico e tão importante que ele deveria ser trabalhado pelo menos uma vez no ano. Porque se nós nos esquecermos disto aqui, nós estamos nos esquecendo do que é básico no cristianismo, o que é básico na nossa fé, o evangelho. E esses estudos, começando hoje, eles são a partir do texto de Gálatas. Então é importante que cada um de nós tenha a sua Bíblia na mão e o livro de Gálatas aberto, porque ele é uma reflexão. Um substrato, vamos dizer assim, do livro de Paulo aos Gálatas. Então vamos abrir o livro, fazer uma leitura do capítulo 1 de Gálatas, versículo 1, até o capítulo 2, versículo 10. Gálatas 1. Até o capítulo 2, versículo 10. E quem tiver assim sua Bíblia, lápis, caneta, não tem medo de riscar a Bíblia não, que é legal anotar, fazer suas anotações. Porque personaliza e você vai registrando o que lhe tocou e tudo mais. Veja lá. Gálatas capítulo 1, a partir do versículo 1 até o capítulo 2, versículo 10. Paulo, apóstolo, não da parte dos homens, nem por intermédio de homem algum, mas sim por Jesus Cristo e por Deus Pai, que o ressuscitou dentre os mortos. E todos os irmãos que estão comigo, as igrejas da Galácia. Graça a vós e paz da parte de Deus nosso Pai. E do Senhor Jesus Cristo, o qual se deu a si mesmo por nossos pecados, para nos livrar do presente século mau, segundo a vontade de nosso Deus e Pai, a quem seja a glória para todo sempre. Amém. Versículo 6. Preste bem atenção. Estou admirado de que tão depressa estejais desertando, deixando. É isso mesmo? É, né? Então, um pouquinho diferente, mas é isso. Estou admirado de que tão depressa estejais desertando daquele que vos chamou na graça de Cristo para outro evangelho, o qual não é outro, senão que há alguns que vos perturbam e querem perverter o evangelho de Cristo. Mas ainda que nós mesmos, ou um anjo do céu, vos pregue outro evangelho além do que já vos pregamos, seja anátema, seja maldito. Como antes temos dito, assim agora novamente o digo: se alguém vos pregar outro evangelho além do que já recebestes, seja anátema. Pois busco eu agora o favor dos homens ou o favor de Deus? Ou procuro agradar aos homens? Se estivesse ainda agradando aos homens, não seria servo de Cristo. Mas faço-vos saber, irmãos, que o evangelho que por mim foi anunciado não é segundo os homens, porque não recebi de homem algum, nem me foi ensinado, mas o recebi por revelação de Jesus Cristo. Pois já ouvistes qual foi outrora o meu procedimento no judaísmo, como sobremaneira perseguia a igreja de Deus e a assolava. E na minha nação excedia em judaísmo a muitos da minha idade, sendo extremamente zeloso das tradições de meus pais. Mas quando aprouve a Deus, que desde o ventre de minha mãe me separou e me chamou pela sua graça revelar seu Filho em mim, para que eu o pregasse entre os gentios, não consultei carne e sangue, nem subi a Jerusalém para estar com os que já antes de mim eram apóstolos, mas parti para a Arábia e voltei outra vez a Damasco. Depois, passados 3 anos, subi a Jerusalém para visitar Cefas, e demorei com ele uns 15 dias, mas não via nenhum outro dos apóstolos, senão a Tiago, irmão do Senhor. Ora, acerca do que vos escrevo, eis que diante de Deus testifico que não minto. Depois fui para as regiões da Síria e da Cilícia. Não era conhecido de vista das igrejas de Cristo na Judéia, mas somente tinham ouvido dizer, aquele que outrora nos perseguia, agora prega a fé que antes procurava destruir, e glorificavam a Deus a respeito de mim. Depois, passados 14 anos, subi outra vez a Jerusalém com Barnabé, levando também comigo a Tito. E subi devido a uma revelação, e lhes expus o evangelho que prego entre os gentios, mas em particular aos que eram de destaque, para que de algum modo não estivesse correndo ou não tivesse corrido em vão. Mas nem mesmo Tito, que estava comigo, embora sendo grego, foi constrangido a circuncidar-se. E isto por causa dos falsos irmãos intrusos, os quais furtivamente entraram a espiar a nossa liberdade que temos em Cristo Jesus para nos escravizar, aos quais nem ainda por uma hora cedemos em sujeição, para que a verdade do Evangelho permaneça entre vós. Ora, daqueles que pareciam ser alguma coisa, quais outrora tenham sido, não me importa, Deus não aceita a aparência do homem, esses, digo, que pareciam ser alguma coisa, não me acrescentaram. Antes, pelo contrário, quando viram que o evangelho da incircuncisão me fora confiado, como a Pedro da circuncisão, porque aquele que operou a favor de Pedro para o apostolado da circuncisão operou também a meu respeito, ao meu favor para com os gentios, e quando conheceram a graça que me foi dada, Tiago, Cefas e João, que pareciam ser as colunas, deram a mim e a Barnabé as destras de comunhão, para que nós fôssemos aos gentios, e eles a circuncisão, recomendando-nos somente que nos lembrássemos dos pobres, o que também procurei fazer com diligência. Até aí. O que é que vocês sentiram nas palavras de Paulo? O que é que vocês perceberam no tom do apóstolo Paulo, capítulo 1 de Gálatas, do versículo 1 até o versículo 10, do capítulo 2. O que vocês sentiram? Vamos construir. O que é que Paulo está fazendo, Francisco? Não é que está um problema aqui referente a judeu, né? Queria que os judeus não se circuncidassem. É, isso. Mas ele disse que quando ele foi chamado. Tem aqui o problema, Francisco falou, vai ser tocado mais especificamente um pouquinho lá para frente, quando Pedro toma aquela atitude não evangélica. Ele dá graça para a sogra, né? Exato. Ele fica admirado como é que o povo está passando do evangelho da graça para as obras. E mais à frente ele vai ver que o próprio apóstolo Pedro, ele toma uma atitude muito ruim e é repreendido por Paulo nessa questão aí. Ele diz que Deus chama uns para umas coisas e outros para outras coisas, assim como Pedro foi chamado para pregar o evangelho aos judeus, ele foi chamado por Deus para pregar o evangelho aos gentios. E a gente, eles, Pedro e ele mesmo, não podia confundir as coisas. Se o judeu era circuncidado, aquilo não tinha valor nenhum para Deus, era tradição, era cultura, que fosse circuncidado. Mas já que os gentios não tinham essa cultura, não tinham essa tradição, que não fosse circuncidado. Afinal, a verdade do evangelho não mora aí. Mas Paulo está fazendo uma defesa também do seu apostolado. Ele está defendendo. Quando ele diz aqui, né? Paulo apóstolo, não da parte de homens, né? Isso. É uma resposta. Isso. Que ele tá vendo. Por que quando ele diz Paulo apóstolo, não da parte de homens? Será que tinha naquela época líderes da parte dos homens? Não. Tinha. Tinha homens que se diziam. Se apóstolo, né? É. Fala mesmo. Né? Aí é justamente dividir, né? Os falsos profetas, né? Pessoas que usam a palavra para perturbar e seguir os caminhos. Ele mesmo diz: olha, quando eu fui chamado, não foi ninguém que me chamou, não. Parece aqui que ele está fazendo um contraste aí, dizendo, ó, esse pessoalzinho todo aí está dizendo que é apóstolo, ou então que está dizendo que é líder, mas que prega um evangelho que é diferente do evangelho de Jesus. Esse pessoal aí, ó, deixa eu dizer o seguinte, para começo de história, eu não fui levantado em nenhuma reuniãozinha de oração de igreja pentecostal, em primeiro lugar. Ninguém colocou a mão na minha cabeça e disse, né? É você. Aí tem respeito, eu... Fui chamado por Deus, com a revelação, fui para o deserto, caminhei com Deus, com Jesus, com Deus, recebi esse evangelho que eu quero pregar para vocês. Ao mesmo tempo que ele está fazendo o contraste daqueles que estavam fascinando, vocês notam aí que no texto ele diz, tem alguns que estão entrando de pininho e está minando o evangelho na vida de vocês. Achem aí esse texto. Lembra que ele diz que alguns judeus estavam, alguns líderes estavam entrando lá e sorrateiramente querendo minar a verdade do evangelho da vida deles. Versículo 4 do capítulo 2, Adriana está nos dizendo aí. Isso, olha aí, ó. E isso por causa dos irmãos, dos falsos irmãos intrusos, os quais furtivamente, como é que diz a sua? Isso por causa dos falsos irmãos que se tinham entremetido. Entremetido, intrometido secretamente. Ele fala na minha versão, espreitar a nossa liberdade. É depois, ele diz. Entraram no fim de espreitar a nossa liberdade. Que temos com Cristo Jesus. Então vamos juntando informações. Paulo está defendendo o seu apostolado e está se contrastando com estes líderes que tinham entrado de fininho, e esses líderes que entraram de fininho pregando o outro evangelho. Uma das características principais do evangelho falso é que aqueles que o pregam não pregam para tornar as pessoas livres. Eles pregam um evangelho que torna as pessoas escravas, entrando de fininho com o objetivo de vos escravizar. Então, meus irmãos, pelo amor de Deus, evangelho é liberdade em Cristo. Evangelho nunca é escravidão. Nunca. Se o evangelho que você tem na cabeça, se o cristianismo que você tem na cabeça, se o amor que você tem no coração é forçado, prende, aprisiona, acorrenta, este não é o Evangelho de Jesus. Não é o Evangelho que Paulo estava aqui começando neste lugar a pregar. O Evangelho da graça do nosso Senhor Jesus é um Evangelho que nos liberta, que nos torna livres. Aquele versículo é: se o Filho vos liberta verdadeiramente. Verdadeiramente sereis livres. Livres mesmo. Essa é uma lição importante, porque o que tem de gente escrava, escrava da igreja, escrava do pastor, escrava da liderança, escrava da contribuição, escrava de um bocado de coisa, essa pessoa não entendeu o Evangelho. E o que tem de falsos ensinadores pregando a escravidão também? Que se não for assim, não vai ter isso. E se não vier, não vai ser abençoado. E o dia e hora de ser abençoado é esse aqui e agora. O problema da interpretação da liberdade que você tem é um outro problema que Paulo vai tratar mais lá a fundo, mais na frente. Mas o que precisa ser dito nesse início é que o evangelho que Paulo nos prega é um evangelho que nos torna livres. Se você assistir, ouvir por aí alguém pregando alguma coisa que escraviza você, que liga você a mecanismos e etapas, que liga você a 1, 2, 3 para conseguir o 4, esse não é o evangelho de Jesus. Tem uma coisa interessante. Vou abrir aqui agora. Tem uma coisa interessante aqui, gente, que ele diz assim, que se alguém pregar um outro evangelho, esse evangelho não é verdadeiro, é maldito. Quem prega e o evangelho também. Então veja uma coisa, se vamos supor, vamos desenhar um copo americano. Tem até um restaurantezinho chamado Copo Americano ali, né? Linha? É aquele ali perto do Clube Português? É, então tô por fora. É o negócio político agora. É o de TV, tá bom? É, exato. Era bem aqui, né? É o diretório político ali agora. Tudo bem. Eu ia chamar o pessoal para ir lá comigo. Eu não tinha os tiragostos. Os tiragostos, legal. O negócio é tiragosto em quê, né? Ficar, sim, sim, mas o gosto, o gosto que ele quer tirar é de quê? Olha, vamos supor um copo. Vou perguntar a Marquinhos, que é o mais vivido e experiente de nós aqui, que é o mais livre de expresso copo. Olha cá, esse copo está cheio de quê? Vazio. Está vazio. O que é uma coisa vazia? Quando uma coisa está vazia, ela tem o que dentro dela? Nada. Nada, absolutamente nada. Se eu derramar um pouquinho de cerveja aqui. Que exemplo, hein? Podia dizer Coca-Cola, né? Foi. O mais ou menos, está mais ou menos. Que exemplo. Tudo mal. Guaraná. Se eu colocar. Qual Guaraná? Se for 4 eu desmaio. Eu passei mal com a 4, nunca mais como. E agora? Esse copo está vazio? Não. Esse copo está cheio? Não. Não está vazio nem está cheio. Se essa. Se ficar só esse golinho aqui. A parte mais gostosa. É? Está vazio ou está cheio? Tem um pouquinho ainda, né? Uma coisa vazia é uma coisa vazia. E se essa cerveja veio até aqui? Na cultura brasileira tem que ser cerveja. Porque ele vai entender melhor com a cerveja. Está cheio aqui? Está cheio o copo? Não, tem parte aqui. Vamos pensar uma coisa. O evangelho é algo que é um todo. O evangelho é algo que é um todo. Se eu tirar evangelho, evangelho é evangelho, é o todo, é tudo. Se eu tirar um pedacinho de pizza, ele não é mais o evangelho todo. Então ele não é mais o evangelho. O evangelho só é evangelho se ele for cheio, se ele for completo. Se tiver um espaçozinho faltando, um espaçozinho de nada, ele não é o evangelho. O evangelho de Jesus é pleno em si mesmo, ele é completo, aplica-se a tudo. Tirando um fio do evangelho, ele deixa de ser um todo, ele deixa de ser o evangelho, ele deixa de ser completo, ele deixa de ser cheio, ele deixa de ser evangelho. Essa ideia o Cavaleiro foi a igreja. Hã? Essa ideia o Cavaleiro foi a igreja. A igreja do evangelho pleno, né? Talvez que as outras igrejas faltavam, porque faltava, né? Ele viu aquela igreja do evangelho pleno. É, anátema, né? Da mesma forma, se nós tivermos uma pizza inteira, copo cheio, e nós quisermos adicionar uma espécie de tomate, ou o que quer que seja, ele deixou de ser inteiro, nele mesmo, o copo está cheio. Se eu colocar no copo cheio uma pedrinha de gelo, vai acontecer o que, Martins? Ele está no limite. E eu coloco uma pedrinha de gelo para deixar a água bem geladinha. Acontece o quê? Vai transbordar. Ele não vai ser mais cheio. O que tinha dentro dele vai embora para dar lugar a alguma outra coisa que entrou. Quando nós adicionamos alguma coisa ao evangelho, alguma coisa do evangelho vai embora e deixa aquilo que ficou sem ser o evangelho completo. Então o evangelho, ele não serve nem corpo dele e não serve com nenhum aditivo nele também. O evangelho é o evangelho por si só. Não adicione nada, e aí ele deixa de ser o evangelho completo, nem retire nada, porque vai faltar alguma coisa. Lutero falava assim: não há um espaço intermediário entre a justiça cristã e a justiça pelas obras. Vamos tentar definir de novo essas duas coisas. O que é justiça cristã? E o que é justiça pelas obras? Justiça cristã é quando o ser humano desiste de seus atos como algo que lhe fará melhor diante de Deus. Justiça cristã é quando eu desisto de contar com a minha justiça e só conto com a justiça de Cristo. Justiça cristã é quando eu desisto de passar uma imagem que eu não sou e assumo a imagem que Deus tem de mim. Justiça cristã é quando eu desisto de forçosamente fazer os outros me amarem por aquilo que eu passo e permito que eu seja amado pelo amor de Deus e quem quiser que me ame. Justiça cristã é quando nós recebemos a justiça de Cristo e nos desfazemos, ou melhor, não nos desfazemos, mas deixamos de contar com a nossa justiça. É deixar de dizer sou bom e dizer Cristo é bom em mim. É deixar de dizer eu faço e dizer Cristo faz por mim. Isso é justiça cristã. Justiça pelas obras, o contrário. É considerar alguma coisa em você bom. É considerar alguma obra sua boa, que vale. É se relacionar com Deus por meio de alguma coisa que você acha que tem em você. É se considerar alguma coisa diante de Deus. É levar em consideração algum ato seu para que Deus me ame ou goste mais de você. Justiça cristã é assumir a justiça inteira de Cristo, não só um pedaço. Justiça pelas obras é viver pelas minhas obras, achando que Deus vai me aprovar pelo que eu faço. Ou é uma coisa ou é outra. Lutero está dizendo, não existe um espaço intermediário. Ou você vive a justiça cristã, ou você vive a justiça pelas obras. Aí ele diz, temos um vazio completo ou não. Ou fazemos de Cristo nosso Salvador, ou confiamos em nós mesmos. De novo, temos um vazio completo ou não, como diz Caetano, ou não. Ou fazemos de Cristo nosso Salvador inteiro, completo, ou nós mesmos somos os nossos salvadores, confiamos em nós mesmos. É a própria natureza da doutrina da justificação que faz impossível mantê-la 90% ou 80%. Paulo, na sua carta aos Gálatas, e Lutero, no seu prefácio às suas notas sobre os Gálatas, ambos afirmam: ou tem-se 100% ou nada em absoluto. Ou 100% ou nada em absoluto. Se a verdade de estar justificado só por Cristo se perde toda a verdade cristã. Se você perdeu a consciência de ser justificado pela fé, perdeu-se tudo na sua vida cristã. Lutero declara que o Evangelho é um ensino absolutamente único em todo o mundo. Nenhuma outra filosofia ou religião de nenhum tipo ensina a salvação pela graça. Nenhum coração humano pensou sequer em elaborá-la. Somos incapazes de fazê-lo. Então, meu amigo, ou é o Evangelho, ou é nada. Ou é inteiro, ou é nada. Em Gálatas, capítulo 1, o problema era que esses falsos ensinadores que escravizam, o que é que eles estavam tentando fazer com o Evangelho? Voltando para o texto. O que é que eles queriam fazer com o Evangelho? Quando Paulo... Como? Querendo colocar uma pedrinha do gelo. Não entendi. Ah, querendo colocar pedrinhas de gelo. É interessante que... Francisco, você que gosta da cultura hebraica e judaica. Eles, o próprio apóstolo Paulo aqui diz, olha, eu fui aos olhos dos homens perfeito. Aos olhos, vamos dizer assim, da justiça pelas obras, vista pelos outros, eu fui perfeito. No judaísmo, percebia muitos. Dos da minha idade, eu era o proeminente, eu era o cara. Eu era o cara. Hã? Estudei aos pés de Gamaliel. Estudei aos pés de Gamaliel. E Benjamin não era tipo de Benjamin. Deixa eu ver porque esses meninos estão correndo aqui. Eu vou pegar uma pipa aqui. Vê o cara que eu vou dar em casa. Olha como é que eu vou dar em baixo. Ô, queridão. Que é isso aí? Vê lá, Álvaro. Você que está com a camisa baiana. Psicodélica. Eu diria psicodélica. Psicodélica. Chico Sainz mandou lembrança. O apóstolo Paulo chega a chamar de outro evangelho quando nós colocamos essência. Seja essência, qualquer coisinha. Paulo diz, acabou, descaracterizou. Descaracterizou. Acabou. É um remendozinho preto no vestido branco da noiva. Descaracterizou. Acabou. É, depois de muito tempo, ou antes de morrer, um pedaço de pele negra em Michael Jackson. Descaracterizou. Não é mais o Michael. Descaracteriza. Ele diz, versículo 6, estou admirado de que tão depressa estejais desertando daquele que vos chamou na graça de Cristo para outro evangelho, o qual não é outro, senão que há alguns de vós perturbam e querem perverter o evangelho de Cristo. Ele diz, não existe duas possibilidades, ou é ou não é. Mas ainda que um anjo desça do céu e lhe pregue outro evangelho, além do que já pregamos, seja anátema, como antes temos dito, assim agora novamente digo, se alguém vos pregar outro evangelho, além do que já recebestes, seja anátema. Além do que a gente vai estar sendo comemorado agora, o novo judaico, né? E passou aí, passou-se, não é judaísmo, mas é Oriente Médio. Passou-se 11 de setembro e não teve nenhum. Que tivesse alguma coisinha para a gente assistir. Um... Aí tem. Se o pastor tivesse queimado o Alcorão, ia estar. Ah, aquele bicho ali, ele só queria propagandear a igreja dele. Está lotada a igreja daquele homem. Bismo lá em cima, bigodão dele, ele deu um crato. Aquela igreja tinha 50 pessoas, né? Tinha 50, 45. Acho que ele fez isso mesmo para a publicidade. Vai para a TV, aí. Está cheio de gente lá agora, porque é o pastor revolucionário. É o pastor que vai para a CNN. É o americano pastor que gosta disso, né? Gosta. Qualquer movimento, esse cara adere. Voltando aí, porque aquilo é outro evangelho. Ali é querendo... E outra coisa, gente. Para você ver como esse outro evangelho é sutil. Não só esse louco pastor americano, mas teve um outro. Não sei se vocês assistiram a reportagem. De uma igrejinha batistinha, um bairrozinho bem calmo, que só tinha um cabaré para animar a galera do bairro. Tinha um cabarezinho e tinha uma igrejinha. Então, na mesma rua. Na mesma rua. Estados Unidos. Então era assim. Chegava domingo à noite, escolhia para onde queria ir. Só que o pastorzinho se sentiu incomodado. Porque ele estava ganhando pessoas para Jesus e aquele território parecia que Deus estava dando, estava pisando naquele território, tomando posse, saqueando o inferno, aquele bairro deveria ser cristão. E como um bairro cristão não admite-se botecos e cabarés, o que é que ele fez? Vou acabar com esse negócio. Mobilizou a igreja. Olha o que uma mente, cara que não tem o que fazer, é capaz de fazer. Mobilizou a igreja, imagine cultos e cultos, ele planejando. Meus irmãos, temos que acabar com esse cabaré. Porque tem muitas mulheres de programa aí, muitas dançarinas, tem muitos homens do bairro que estão indo para lá. Vamos fazer o seguinte, olha a ideia do camarada. Dia de culto, é o mesmo horário, o cabaré é culto. Vamos fazer o seguinte, vamos deixar a igreja. Cada um pede sua câmerazinha, seu iPhone, seu iPod, sua snapshot. Cada um pega a sua, segue qualquer câmera, sua webcam de 1.0, vão lá para a rua. Quando os camaradas chegarem com os carros para verem as mulheres dançando, vão fotografar a placa, criar um site do bairro e dizer, olha onde está seu marido. Boa ideia! Aleluia! Glória a Deus! Aleluia! Que Deus a estratégia! É divino, ó, desceu um anjo do céu. É isso aí, vamos, ah, fecha a igreja, deixa, não tem conta não, tá? Foi um negócio aqui. Aí foram, tchau. Menino, o negócio pegou. Proporção. Nossa, site visitado, as irmãzinhas da igreja. Meu marido. E a placa do carro é meu marido que tá aí. O que acontece? Cabaré. Olha, feio. Falhou. Aí as mulheres tinham seus empregos, tinham suas famílias para cuidar, e tinham as suas feirinhas para fazer, e já tinham seus clientes certinhos, seu valorzinho no final do mês, foram para as ruas, na frente da igreja, shortinhos curtinhos, camisas decotadas, cabelos frisados, cheirinho francês e pés muito bem calçados, e bem para cima, empinada, dizendo: tem que fechar essa igreja porque a gente perdeu o emprego, esse pastor é um doido, ou o cabaré ou a igreja agora. Agora o bicho vai pegar. Aí estava nesse entrave, nessa situação, e as mulheres sentadas, dia domingo de manhã, na frente da placa da igreja, sentada no campo, todo mundo assim: queremos nosso emprego, tá, não sei o quê. E o pastor depois dizendo: porque esse bairro aqui não pode ter, está parecendo uma guerra de Deus contra o diabo. E o evangelho está entrando e está acabando com essas coisas do inimigo. Por aí vai. Aí você vê. Imagina um surtado desse na época de Jesus. Vamos imaginar. Um louco desse na época de Jesus. Está Jesus caminhando em Jerusalém. Quando ele pensa em entrar na casa de um publicano ou de adúlteras, que tinha e que ele falava, publicanos e pecadores, é com quem ele andava. Quando ele fosse chegar na frente de um cabaré para falar com as mulheres sobre o Evangelho da Graça, a todo mundo. Tirando a fotinha dele, ó. Tirando a fotinha de Jesus. Mas estava todo mundo desempregado, as mulheres lá cabisbaixo, Jesus acabaram com o nosso emprego. Porque Jerusalém, os principais de Jerusalém, mandaram fechar isso aqui. Jesus não ia ter a quem pregar o Evangelho, vamos dizer assim. Ele não podia ir nas casas dos pecadores, nas casas dos dançarinos. Porque Jesus estava com esse povo, com essa gente. E olha como um camarada busca confrontar o reino desse mundo. Olha para ele. Como é que é graça aí? É super precipitação, né? É louquice, né? A graça não ia superar a bunda. Agora, mas está lá, está na TV, né? Esse o Evangelho prevalece. Isso é radical, né? Radicalismo. Talvez tem isso. Qual o problema disso? Foi? Eu faço, o senhor faz? Quanto mais está vindo naquela época? João Calvino, quando ele foi de Genebra, na Suíça, ele foi governar a Suíça, lá tinha um problema sério de jogatina e de bebedice e de prostituição. Ele impôs às institutas cristãs e... Como é que chama o negócio que ele foi? Capitólio, né? Capitólio, será que o nome chama? Aí ele proibiu, lembrando da questão de jogo, tudo, uma confusão do negócio, por um tempo. A forma da riqueza, né? Realmente o evangelho sendo pregado, né? Foi sendo trabalhado e a pessoa se desculpa, é mais nova, mas é frear, é querer frear, instinto humano com eles, não freia. E o problema é que depois foi vendo que aquele processo era mesmo. Porque o mero governador dali tinha toda uma estrutura, né? Como andava em tudo. Mas dá nisso. Qualquer pessoinha que não entenda as coisas direito, vai assim, pela. Vai assim, desse jeito. Achando que isso é evangelho, achando que é batalha espiritual. Jesus disse: meu filho, Paulo disse, a luta não é contra carne e sangue, ou saia. Saia daí agora, sai dessa cabeça, sai desse espírito de porco. A luta de vocês não é contra cabaréis. Primeira luta é você com você, meu filho. Você com a sua cabeça aí. Então, por aí vai. Fizeram receber o evangelho agora, né? Ah, isso é para nunca. Ela pensa que é a igreja. Só a graça. Only God knows. Only God knows. Por aí. Agora vejam. Deixa eu abrir aqui. Evangelho é vida, é amor. Quem quiser que caminhe. Quem não quiser, meu irmão. Pastor desse, ele tem que ser líder de sindicato, ele tem que ser líder de partido para mobilizar o povo, ir para a rua, pintar a cara, queremos! Aí tem que ser isso. Vejam, eu trouxe um texto para nós que é o prefácio do comentário de Lutero à Carta aos Gálatas. Alguns dizem que ninguém entendeu Gálatas como Lutero, tão bem quanto Lutero. Não foi Lutero que disse, é o pessoal desse. Se ele tivesse dito isso, a gente diria realmente entender. Nós vamos ler esse texto bem de gavá, como diz Daniel, bem de gavazinho, para a gente ir entendendo direitinho. Pega um e passa para o seu irmãozinho. Eu trouxe 15, será que dá? Fortuna radical, não é? Veja aí. Prefácio aos Gálatas por Martinho Lutero. Sobrou? Sobrou, Maria? Fé. Sobrou 3. Como diria o pastor da Rádio Tamandaré? Glória a Deus, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. E o pastor também. E o pastor também, né? Não é porque tem que se despojar, tem que se esvaziar. Vejam lá. Vamos bem de gavá, sem pressa, porque a hora é a hora e o tempo é o tempo. E Antônia já fez o seu almoço. É a única aqui que cozinha, então estamos tempo, temos tempo. É ou não é? A Bia não é cozinheira? Quem? Fabiano. É, já fez, porque ele vai fazer de novo. O outro almoço, seja. Ai. Eu já dei direto para ver se a senhora me chamava, mas não funcionou. Vamos lá. Prefácio aos Gálatas por Martinho Lutero. A coisa mais importante para mim. A única doutrina que tenho no meu coração, de forma suprema, é a da fé em Cristo. A única, de maneira suprema, é a fé em Jesus. Olha os pássaros cantando na igreja do Senhor. Olha ali. Eu quero, quero. Eu sou divinha, né? Não tem igreja nenhuma. Você vê isso. É roxinol, é? Pelo canto. Álvaro uma vez quis matar o bichinho, coitado. Você lembra, Carlos? Álvaro quis acabar com o ninho dos roxinóis da igreja, que era zoada. Peraí, Francisco. O pardal encontrou casa e a andorinha, ninho para si. Vamos lá. A doutrina mais importante é que eu tenho no meu coração, de maneira suprema, de forma suprema, é a fé em Cristo. De quem, e por quem, e a quem se dirige todo o meu pensamento teológico continuamente, de dia e de noite. Esta rocha que chamamos de doutrina da justificação foi sacudida por Satanás no paraíso, quando persuadiu aos nossos primeiros pais de que poderiam ser como Deus, por meio da própria sabedoria e poder. Olha, olha que interessante. Martinho chama de uma tentativa de introduzir a justiça pelas obras já no Éden. E conseguiu. Porque os homens deixaram de conhecer só o que Deus conhecia e queria que a gente conhecesse, e passou a querer, nos seus próprios atos, conseguir o conhecimento. Já no Éden, o diabo sacudiu os homens a doutrina da justificação com essa promessa. Mais tarde, todo mundo agiu como doido contra essa fé, inventando numerosos ídolos e religiões, onde cada um procura percorrer o seu próprio caminho, com a esperança de aplacar algum deus ou deusa, por meio das suas próprias obras. Olha aí. Nós, muitas vezes, irmãos, servindo ao Deus que vai servindo, achamos que a prática disso ou daquilo vai aplacar a ira de Deus que ele tem contra mim. Nós achamos que fazendo isto ou aquilo fará com que Deus amance ou alivie o peso da sua mão que está sobre a minha cabeça. É o que a gente acha, muitas vezes. Isto é, com a esperança de se redimir a si mesmo das maldades e pecados sem a ajuda de Cristo, ou seja, pelas suas próprias obras. Tudo isso se percebe claramente nas práticas e restos de todas as culturas e nações. O diabo, letra B, nosso adversário, que ruge ao nosso redor buscando nos devorar, não está morto. Do mesmo modo, nossa carne e o velho homem ainda estão vivos em nós. Então, dois adversários nós temos aí. Até então, tem um terceiro. Primeiro, Satanás é o nosso adversário. Segundo, a nossa carne. E em terceiro, todo tipo de tentação que nos incomodam e nos oprimem por todos os lados, de forma que esta doutrina nunca será excessivamente ensinada, excessivamente exortada ou excessivamente repetida. Se esta doutrina se perder, se perde também todo o pleno conhecimento da verdade, da vida e da salvação. Se esta doutrina florescer, tudo de bom florescerá. Então, Daniel, o diabo, nossa carne e as tentações lutam contra o entendimento da justiça cristã, da justiça filosófica. No decorrer dos estudos, a gente vai entendendo cada vez mais o que é justiça cristã. Dois, tipos de justiça. Paulo explica a doutrina bíblica com o objetivo de demonstrar, mais além de toda dúvida, a diferença entre justiça cristã e os outros tipos de justiça, já que existem muitas. Em primeiro lugar, se encontra a justiça política ou civil, que são as leis públicas da nação, que os magistrados e licenciados defendem e ensinam. Em segundo lugar, existe a justiça cultural, os modelos de nosso grupo familiar e classe social, roupa, hábitos, tudo isso, que os pais e escolas podem ensinar. Em terceiro lugar, existe a justiça ética, os 10 mandamentos e a lei de Deus, que a igreja pode ensinar, porém só à luz da justiça cristã, senão vira legalismo. Muito bem, é justo ser um bom cidadão, ser amado e respeitado pelo grupo social em que vive e ser uma pessoa moralmente honrada. Isso é justo. Tudo isso pode ser aceito sem perigo algum, se não atribuirmos a capacidade de pagar pelo pecado, de agradar a Deus ou merecer a graça. Esses tipos de justiça são dons de Deus, com todas as coisas boas que desfrutamos. Entenderam aí? É correto obedecer às leis civis, Gleison? Sim. É correto andar conforme os modelos e práticas e ensinos dos seus pais, Daniel? Yes. É correto amar a Deus sobre todas as coisas, não adulterar, não furtar, bem dizer pai e mãe. É correto, Thomas? É correto? Não furtar, não adulterar, obedecer papai, mamãe e vovó. É correto? Ai, meu Deus. É correto. Tudo isso é correto. Agora, se Gleison obedece, não pisa na grama, chega no horário e faz todas essas coisas, achando que isso, olha a cabeça humana, achando que isso tem algum valor na sua aceitação diante de Deus, entende? Se Daniel fala como seu pai, estuda como seu pai, faz artes marciais como Francisco fez, até as suas... Fez ou não fez? Estou fazendo alguma mentira aqui? Não. Então liga para o pessoal que você era Kung Fu. Não era, não? Qual era a arte? Era qual? Karatê. Karatê. Você assistiu o filminho lá do Karatê? Mostra pra ele assistir, Daniel. Tira o paletó. Paletó no chão. Bota o paletó. Tira o paletó. Seguiu o conceito da porta do Paulo. Quando era menino, mas olha lá. Agora, se Daniel faz isso pra que Deus olhe e diga: ó, a cópia do pai, esse menino, do jeito que foi salvo, também vou salvá-lo. Errado. E por aí vai. Então vamos lá. B. Muito bem. Há uma outra, muito por cima das demais, a que Paulo chama de a justiça da fé, a justiça cristã. Deus nos imputa essa justiça, não por nossas obras. Em outras palavras, é uma justiça completamente passiva. Enquanto que as outras são ativas. Ela é chamada de passiva porque não fazemos nada por consegui-la, nem damos nada em troca. Só a recebemos e permitimos que outro atue, ou seja, Deus. Vamos lá, está aqui Lucas Moura. Aleluia! Está aqui, Luquinhos. Cachorrinho pequeno. Ali. Simétrico, não há nenhuma parte no corpo que seja sobressalente, praticamente cachorro quadrado. E aqui está Deus. Uma nuvem. Lucas está morto. E aquela pergunta: o que é que o morto faz? O que é que o morto faz, Lucas? O que é que o morto faz? Não, nadar é outra coisa, mas absolutamente nada. Tá morto. Então, o que é imputar a justiça? É Deus pegar a justiça de Cristo, as obras de Cristo, a vida de Cristo e fez uma seringa e injetar, imputar em Luquinhos. É a única seringa que tem ponta em ele. E imputa a justiça de Cristo em Luquinhos. Ele não fez nada, somente a recebeu a justiça. E aí ele agora é justo. Não por nada que ele tenha feito, porque nada que ele fizesse poderia ser feito mesmo. E recebe a justiça de Cristo. Só permite que o outro atue. Deus atue. 3. A necessidade da justiça cristã. Esta justiça passiva é um mistério que o mundo não pode entender. Efetivamente, os cristãos nunca chegam a compreendê-la totalmente. E por isso não podem tirar o melhor proveito dela quando se encontrar com problemas e tentações. Daí que devemos ensiná-la constantemente, repeti-la e pô-la em prática. Porque qualquer pessoa que não entender esta justiça, ou que não a abrigar no seu coração e consciência, será continuamente esmurrado pelos medos e pela depressão. Não, nada proporciona mais paz que a justiça passiva. Nada. Os seres humanos, por natureza, quando estão em perigo, ou antes mesmo a morte, por necessidade, consideram seus próprios méritos. Já viu o velório? Ele era tão bom. Oh, como este homem evangelizou. Nossa, que pai de família. Meu Deus, tirasse o anjo da terra. E agora? O que será daquela igreja sem Maria? Imagina, Maria. O que será daquele ministério? Meu Deus, levava nas costas. Como é que o senhor levou? E agora? Era tão bom, amava todo mundo, não tinha inveja de ninguém. Oh, aí começa o velório, começa a ser tudo o que não deveria ser na vida. A gente está falando da morte. E às vezes as pessoas aproveitam para falar o que não tinha coragem de falar na cara. Você é bom, você é legal, você faz o bem. você tem levado o ministério numa boa. Todo elogio que a gente poderia fazer em vida, a gente faz na morte, porque não vale mais de nada. Não aproveita. Como ele não pode olhar no meu olho e ver se é verdade ou não, aí a gente fala aqui. Aí fica aquele negócio, só mérito pro cara. Quase que o tirando do céu. Aí tá no céu, mas a gente coloca tanto mérito que Deus disse, mas rapaz, esse rapaz aí, não é pela graça não. Pelas obras, isso aí é bom. É, eu lembro até um dia que o Felipe foi fazer um velório de um camarada, pai de Paulo Júnior, um amigo lá da comunidade memorial. E rapaz, aí o Felipe chegou assim, né? Aí disse, vamos começar aqui, fulano de tal, seu José Maria. Como você sabe, irmão, José Maria, ele ia ser um homem que nutria inveja. Certamente, com certeza, era um pecador. Muitas vezes sucumbiu à tentação. Nossa! É? Talvez ele disse no seu coração pecados ocultos que minha esposa conheceu. Mas todo mundo, né? Mas é, tá aí. De repente perdeu tanto tempo com coisas que não valiam a pena. Acabou. Não pense que eu vou dizer que ele depois é brincadeira, não. Aí como é disso? Mas uma coisa ele fez, não, fizeram por ele. Ele foi imputado à justiça de Cristo através do sacrifício de Jesus. É o que basta. Acabou. Sem blá blá blá, sem o próximo que morrer aqui, hein, vou virar de mim essas palavras. Quem se habilita? Isso é permanente aquela passagem da vida que tem quando entra dois no templo, né? Entra um no templo e se diz, ah, eu não sou pecador, eu sou bom, eu sou isso aqui. Não saiu justificado. Aí eu sou outro pecado. Aí eu não mereço, nem está aqui. Aí o senhor pergunta, quem é do Cristo? O que foi, Lucas? Você quer, é? Não, é porque ele falou, não, o que você gostaria de ouvir no dia que da hora? Eu ouvi, Essa é boa. O poeta disse que quando ele morrer, nem quer nem choro, nem terra. É. É meu, essa frase é boa. O que é que você quer ouvir no seu velório? Eita, ele tá se mexendo. Mas pode, né? Morreu não. Pode. Mas tu quer dizer que tá vivo, né? E a possibilidade, as possibilidades são mais, tendo em vista que é um vale de ossos secos. Vamos lá. Olha lá. Por aí vai. Defendemos-nos ante todas as ameaças. Letra B. Vamos da letra B. Já está soltando a segunda linha mesmo? Primeira linha. Os seres humanos, por natureza, quando estão em perigo ou ante mesmo a morte, por necessidade, consideram seus próprios méritos. É ou não é? Quando está muito doente, o que é que habitualmente se faz? O que eu fiz? Não é? O que eu fiz para merecer? Meu Deus, o que eu fiz isso para merecer? Também é desgraça. Por quê? Porque eu sofro. E está aqui, inglês, isso aqui. É isso. Ele foi programado, planejado para fazer assim. Você dá um enter, o processo que se dá é esse. O que é que eu fiz para merecer isso? Defendemos-nos ante todas as ameaças, considerando nossas boas ações e esforços morais. Mas, Senhor, eu fiz tudo correto. Aí a gente fica naquela noia, não entende. Oh, por quê? Por aquele momento, as lembranças dos pecados e das falhas acodem inevitavelmente na nossa memória, a qual nos atormenta, o que faz pensarmos quantos erros, pecados e equívocos já cometi. Por favor, meu Deus, permita-me viver para que possa arrumar umas coisas e emendar outras. Nos obcecamos com a nossa justiça ativa. Acho que nós obcecados. Nós? Obcecados. Nós obcecados com a justiça ativa. Nos aterrorizamos. Esse material foi indevidamente traduzido por mim e Felipe, que não sabe nada de espanhol. Ele sabe, eu não sabia nada. Eu ia lá, foi no dicionáriozinho. Foi de espanhol? Foi. No fim, Valdemir, que sabe espanhol, deu uma olhada rápida, assim, aquela olhada de pastor auxiliar. Bem rápida, aí a gente imprimiu. Cadê? Entendeu o conteúdo. Vamos lá. Porém, o autêntico mal é o de confiarmos na nossa própria capacidade para sermos justos. Ser justos. E não elevamos nossos olhos para ver o que Cristo fez por nós. De modo que a consciência atribulada não tem cura do seu desespero e do sentido de indignidade, a não ser que se apegue ao perdão dos pecados pela graça oferecida livre de cordas que amarram em Jesus Cristo. Nisto consiste a justiça passiva ou cristã. Se tenho a intenção de cumprir a lei por mim mesmo, não posso confiar que verdadeiramente a cumpri. Nem posso me manter de pé diante do julgamento de Deus. Por isso, descanso unicamente na justiça de Cristo, que não devo produzir, senão receber, pois Deus Pai nos oferece ela gratuitamente por meio de Jesus Cristo. Ora, se você for fazer a pesquisa, principalmente em Romanos, nas cartas paulinas, quantas vezes aparece o termo gratuito, ou gratuitamente, ou de graça? Não está no gibi, não está na turma da Mônica. E a gente se esquece. A gente não admite a gratuidade. Não admite. Ou a gente vai falar, porque realmente eu errei tanto. Peraí, deixa eu conviver, que é pelo ajeitar. As besteiras que eu busquei, ele vai me procurar, porque coloca muito mais tempo. Geralmente a gente faz uma dessas duas aí. Ou se julga, ou consegue não merecer o que está passando, ou quer ajeitar as besteiras que o irmão não tem que pular, não. Porque como você pode fazer, é um dever na prática pior, que é profissionalmente. Pecador, pequei. Salmo 51. Pequei, estou arrependido, e aí? Bola para frente. Agora, as pessoas também não sabem lidar com bola para frente. As pessoas não sabem colocar um bom sinal no negócio. Dizer se eu quero, aborreci, acabou, me arrependi, foi mal, desculpa, peguei esse pedaço, pisei na bola, solo. Bom. Aí você vai dizer, mas quem apanha não esquece. Tudo bem, mas não leva em consideração. Deixa eu falar. Então, acabou. Vamos pra frente. Foi falta. Você leva a foto segunda e pegar. Desculpa, acontece. Vou jogar a bola, galera. Toca a bola. Futebol bonito, você cala a boca do cara. Com amor, você cala a boca do cara. Levei, vou dar. Aí. Quem deu esquece. Vai jogando a bola, passa. Mas quem recebeu fica com aquela angústia no coração. Eu vou pegar ele. O jogo acabou, não consegui. O que é que eu faço da próxima? Aí fica, não vive, aí fica. O sangue na boca, vira vampiro. Eu vou pegar. Deixa quem marca ele, sou eu. Aí chega junto daquele com assim, rancinho, aí, hein? O jogo acabou e você consegue a carne correndo na perna. Aí o cara vai justificado para o céu. E ele vive o inferno já aqui na terra. Tive raiva, matei. Mas é. Lei e graça. É um ensino absoluto e único em todo o mundo ensinar as pessoas por Cristo a viver como se não houvesse a lei ou ira ou castigo. No sentido Estes já não existem para os cristãos, senão a graça e a misericórdia absolutas por Cristo. Uma vez que estamos em Cristo, a lei é o maior guia para nossas vidas, porém até que tenhamos a justiça cristã. Tudo que a lei pode fazer é nos mostrar quão pecadores que somos e quão condenados estamos. De fato, para aqueles que se encontram fora da justiça cristã, a lei necessita ser exposta com toda a sua força. Por quê? Porque essas pessoas que creem ter a capacidade de serem justas diante de Deus devem ser humilhadas. Olha aí, Francisco, a gente estava falando sobre pregação certo dia. Num público em que as pessoas acreditam ser seus próprios salvadores, a lei deve ser pregada até o último fio. Para quê? Para humilhar, para ele saber que ele é nada, que ele não consegue se salvar. Esse cara não volta vazio, né? Não volta. Você tem que pregar a lei para o cara dizer, rapaz, é duro esse discurso. Aí Jesus diz, é duro, quer ir embora? Pega jeito aí, arruma tua mala, teus cacareca, feito chaves, um pauzinho, um vassouro, um negócio, vai embora, não quer saber não. Aí, agora, se quer ficar, meu irmão, fica aí, anda, na moral. Quando você tem um público muito orgulhoso, o evangelho também é a pregação da lei para humilhar, para depois vir com remédio. É primeiro dizer, você está doente, até que ele se reconheça doente, para depois você dar o remédio. Se você der remédio para alguém que não se encontra doente ou não se acha doente, ela não vai tomar o remédio. Porque ela não. Se a pessoa está nadando no mar e você joga uma boia, ela não vai pegar, ela vai dizer, é isso aí, meu irmão. Deixa eu ali meter o papel de político ali nas nossas... E a gente já mostrou isso também, foi? Naquela passagem do rico, não foi? E o rico encontra com Jesus, aí ele começa a se justificar. O que é que eu preciso fazer para me justificar? Aí dizendo, fez isso, fez isso, fez aquilo, fez isso, fez isso, fez isso, Jesus. Ele começa a dizer, né? Que fez isso, pergunta, ele diz, ah, eu fiz, desde menino, desde eu faço isso. Aí ele diz, tá perto, só faz uma coisa. Pega tudo que tu tem, distribui para os pobres aí. Aí Jesus queria saber se o cumprimento da lei dele era por amor. É amor, meu filho, não é cumprir por cumprir. Você está cumprindo por amar? Sério, bem, ama aí. Como é que está aí o negócio? Dá para os pobres. Ele disse, sim, eu não amo não, eu sou legalista. É o dinheiro. Segue a lei, né? Segue a lei, mas não ama. Aí, B. Logo, aquele que comunica a palavra de Deus deve ser cuidadoso quando compartilha o conhecimento da lei e da graça. Só mais um parênteses, o pastor Léo fez a sua monografia no SPM sobre lei e graça. Essas duas palavrinhas aí que caminham juntas, uma depende da outra. Deve-se manter a lei dentro dos seus limites. Ensina-se que podemos ser aceitos por Deus graças à nossa obediência. Ensina-se por aí. Com isso, a justiça cristã se mistura com a justiça conseguida, com a justiça moral na mente das pessoas. Aí é o gelo dentro do copo d'água. Quem assim ensina acaba trazendo um mal lógico. São, voltando para Gálatas, aqueles falsos ensinadores estavam ensinando a colocar gelo em copo cheio. E fracassa na divisão correta. Por outra parte, ensina-se aos que se encontram fora de Cristo sobre a aceitação de Deus e o seu amor, sem mencionar o arrependimento e a cruz de Cristo. Também causa confusão e fracassa na divisão correta. Mas, mais bem faz aquele que aplica a lei e as obras da carne, ou velho homem, os não convertidos, e aquele que aplica o perdão de pecados e a misericórdia de Deus ao Espírito ou novo homem, aos despertos pelo Espírito. Por exemplo, quando vejo um homem atacado, oprimido pela lei, aterrorizado pelo pecado e sedento de consolo, então, olha que bonito, legal, que legal. Quando vejo um homem assim atacado, deprimido, oprimido, aterrorizado, sedento de consolo, então, esse é o momento de afastar a lei das costas desse homem. e afastar a justiça ativa, ele apresentar o Evangelho, a justiça cristã e passiva. É o momento de dizer: vinde a mim para descansar. Então aquele homem se levanta e percebe a esperança de se encontrar sob a graça e não sob a lei. Porém, sobre o homem que não tem a Cristo, deve-se colocar a obrigação da lei e das obras da lei. Ou seja, você deve cumprir a lei. Essa carga deve pressioná-lo até que se vista do novo homem pela fé em Cristo. Então pode desfrutar da liberdade do Espírito da Graça. Não obstante, ninguém o conhece de forma completa nesta vida. Por isso mesmo, ninguém deveria pensar que rejeitamos a importância das boas obras ou da obediência da lei. Quando recebemos a justiça cristã, podemos consequentemente viver uma vida boa, de maneira natural, pela gratidão. Se tentarmos alcançar nossa justiça por meio das nossas abundantes boas obras, não faremos nada. Dessa forma, nem agradamos a Deus com as nossas obras de justiça, nem honramos o propósito pelo qual a lei nos foi dada. Porém, se recebermos primeiro a justiça cristã, depois podemos usar a lei. Não para a nossa salvação, não para honrar e glorificar a Deus e para mostrar-lhe amorosamente nossa gratidão. Então não temos que fazer nada para obter essa justiça? Não, nada absolutamente. Porque esta justiça provém de não fazer nada, de não ouvir nada, de não saber nada, senão de saber e crer só isto: que Cristo está à direita do Pai, não para ser nosso juiz, senão para ser nossa sabedoria, nossa santidade, nossa justiça, nossa salvação. Agora Deus não vê em nós os nossos pecados, porque a nossa justiça celestial, porque na sua justiça celestial o pecado não tem lugar. Porém, agora podemos pensar com certeza: ainda que todavia peco, não me desespero, porque Cristo vive, Ele que é a minha justiça e vida eterna. Nesta justiça não tenho nem pecado, nem temor, nem sentimento de culpa, nem medo à morte. Sigo sendo um pecador nesta vida e na minha própria justiça. Porém, tenho outra vida, outra justiça por cima desta vida, a qual está em Cristo, o Filho de Deus, o qual não conhece nem pecado nem morte, senão a justiça eterna e a vida eterna. É belíssimo, liberta. Esse é o evangelho que Paulo está pregando em Gálatas. Adriano, chamando para mim. Sim, viver o evangelho. Olha lá, há duas coisas que continuam durante nossa vida. Duas: somos acusados, sofremos tentações, somos oprimidos pelo peso e pela tristeza, somos esmagados pela lei e suas demandas de justiça ativa. Esses ataques têm como objetivo nossa carne, a parte do nosso coração que segue buscando ganhar nossa própria salvação. Por esta razão, Paulo escreve a sua carta aos Gálatas, para nos ensinar, para nos consolar, para que mantenhamos nossa atenção constantemente posta nesta justiça cristã. Porque se a verdade de ser justificado só por Cristo, não pelas obras, se perder, todas as verdades cristãs se perdem. Porque não há uma zona neutra entre a justiça cristã e a justiça por obras. Não há. Se não se constitui a confiança sobre a obra de Cristo, deve construir a confiança sobre as próprias obras. Sobre esta verdade, e só sobre ela, a igreja está edificada e tem a sua essência. Vamos caminhando. Preste bem atenção nesse final. É fácil fazer esta distinção com palavras, porém na experiência e na prática é muito difícil. Very hard. Very hard. Muito, muito difícil. Aqueles que serão mestres e conselheiros de outros, os exortam a exercitar continuamente eles mesmos nessas matérias pelo estudo, pela leitura, pela meditação na palavra de Deus e na oração, para que em tempos de tribulação sejam capazes de informar, de consolar, tanto suas próprias consciências como aos outros, para conduzi-los da lei à graça, da justiça ativa à passiva em Cristo. Porque, irmãos, em tempos de provas, o diabo buscará aterrorizar-nos usando o nosso passado contra nós. Todo mundo aqui tem um passado, e o diabo vai querer usar isso contra nós, usar a ira contra nós e usar a lei de Deus. Assim que, se não pudermos ver as diferenças entre os dois tipos de justiça, e se não nos apegarmos a Cristo pela fé, sentado à direita de Deus, que defende nossa causa, pecadores que somos, ante o Pai, então estaremos sob a lei, não sob a graça. E consequentemente, Cristo não será salvador, senão legislador. Não será a nossa salvação, mas desespero eterno. Ora, se eu vivo sob a lei, Cristo é o meu desespero. Se eu vivo sob a lei, Cristo é o meu inimigo. Se eu vivo sob a lei, o diabo se transforma no salvador e Cristo se transforma no Satanás, na nossa cabeça. Porque é inadmissível para uma cabeça que funcione pelas obras aceitadas de Jesus, que tenha feito tudo e dado de graça. É inaceitável. Por isso, mesmo, devemos aprender a falar o coração e a lei. Quando a lei se desliza a nossa consciência, aprendamos a ser astutos e criativos aprendizes de lógica para os argumentos do Evangelho contra ela. Digamos, ó lei, ó lei, poderia subir ao reino da minha consciência, reinar ali e condenar-me pelo pecado. Podrias ainda arrancar do meu coração o gozo que tenho pela fé em Cristo e arrastar-me a desesperação de forma que perdesse a esperança. Tens sobrepujado teus limites. Tens que reconhecer o teu lugar. Tu és um guia para a minha conduta, porém não és o Salvador e Senhor do meu coração. Porque fui batizado, e por meio do Evangelho, fui chamado a receber a justiça e a vida eterna. Assim que não me turbe, porque não permitirei, intolerável, tirano e atormentador, reinar no meu coração e na minha consciência, porque são o assento e o templo de Cristo, o Filho de Deus, o qual é Rei da justiça e da paz, e mais doce Salvador e Mediador. Ele manterá a minha consciência gozosa e tranquila na sã e pura doutrina do Evangelho, pelo conhecimento desta justiça passiva e celestial. D. Quando tenho essa justiça cristã reinando no meu coração, descendo do céu como a chuva que frutifica a terra, isto é, realizo boas obras, como enquanto se apresente a ocasião. Aquele que está seguramente persuadido de que Cristo é sua justiça, não só faz o bem com alegria na sua vocação, foi chamado para aquilo, senão que se submete a todo tipo de cargas e perigos na sua vida, porque sabe que esta é a vontade de Deus e que dita obediência lhe agrada. Este é o argumento desta epístola que Paulo expõe contra os falsos mestres que tinham escurecido o entendimento que os gálatas tinham desta justiça pela fé. Esta é só a introdução do comentário que Martinho Lutero fez ao livro de Gálatas. Para terminar, temos 7 minutos. Eu tenho algumas questões de reflexão aqui. Primeiro, ó, quão bom seria se você, ao levar para casa esse papel, desse comentários, lesse de novo, passasse a ler a carta aos Gálatas. Também. E nesse comentário seu, nessa sua lida, você utilizasse alguns sinais. Por exemplo, você poderia usar uma exclamação todas as vezes que o conhecimento ou o entendimento se mostrar muito importante para você. Aí você risca assim e diz: yes. Você poderia usar uma interrogação em todos os lugares que você não entendeu bem e precisa perguntar na semana que vem. Riscando seu papel. Você poderia escrever, fazer a sua própria, seu próprio lance, mas, por exemplo, colocar um NP em todas as vezes que aparecer assim, nova percepção, ou como ele diz aqui, nunca tinha visto desta forma. Você pode fazer assim, nunca tinha visto desta forma, muito grande. Você pode colocar alguma coisa assim, novo, algo novo, N, novo. Uma frase ou um parágrafo. Ou o melhor. Colocar um ai. Colocar um ai naquilo que você diz. Esse foi o meu coração. Aplicação pessoal urgente agora. Doeu. Ai. E aí você ir fazendo a releitura desse texto, interagindo com ele, para que absorva mais. Fazer algum tipo de coisa assim. Segunda coisa. Qual aspecto na sua vida ou no seu ministério em que há uma tendência a agregar algo ao Evangelho? Onde na sua vida você tende a diminuir algo? São estas tendências dominantes na vida com as que se relaciona? Mais uma vez. Na sua vida, no seu ministério, no seu relacionamento, seu relacionamento com Deus, na sua vida cristã, onde é que você percebe que você tem uma tendência de diminuir algo para caber em você? Ou, o que é que eu tenho acrescentado? Vamos só pensar sobre isso. Será que algumas coisas eu não admito e eu diminuo? E em diminuindo, perco todo o Evangelho? Ou será que alguma coisa parece fácil demais ou simples demais e eu quero adicionar um cheirinho a mais, um caldinho quinó, e aí perder todo o ensopado? Será que eu tenho tendência de diminuir ou adicionar? Quais são suas tendências? São perguntas a se fazer. E aí, pergunto agora para todos: se Paulo e Lutero têm razão, de que maneira o Evangelho é suficiente para enfrentarmos qualquer problema? Por exemplo, indiferença nos irmãos da igreja. Como nós podemos aplicar a verdade do Evangelho se um problema se apresenta assim, Francisco? Daniel é indiferente com Francisco. Thomas é indiferente com Lucas, que por sua vez é indiferente com Thomas. Como é que o remédio é a solução para esse tipo de problema? Como seria? Como o Evangelho poderia curar isso? Essa indiferença entre os irmãos. Alguém quer adicionar alguma coisa? O amor, né? Como é que o senhor resolveria um problema desse? Resolver. Não, assim, como é que o senhor aplicaria o Evangelho numa coisa dessa, falando aos dois? Do amor, né? Porque eles são indiferentes uns um com o outro. Ah, porque tem as suas particulares de cada um, mesmo sendo aplicada a graça de Deus, mas cada um nós temos a nossa, né? Então, individualidade, nosso caráter, nossa natureza humana ainda. Álvaro, ia dizer uma coisa? Sentir daqui, é ou não é? Respeito às diferenças, ele vai conseguir reconciliar essas diferenças, não é? Hã? Faz uma pessoa indiferente à outra? O que faz? Orgulho? O que faz uma pessoa indiferente de outra? Vocês concordam com o Carlinhos? Tá certo. Orgulho? Orgulho é barreira, né? Orgulho? Sim. Preciso de Adriano? Ego. Egoísmo. Ego. No grego, eu. Egoísmo é eu. Egoísmo. Será que egoísmo, orgulho, responde à questão? Pode ser uma das questões que torna a indiferença presente. Você acha, Daniel, que orgulho tem algum mais ingrediente que pode fazer com que a indiferença se instale no ambiente? Eu ainda acho que a indiferença é pior ainda. Orgulho. Não, não, o orgulho é não ter sentimento para com o outro, senão consigo mesmo. Orgulho gera indiferença, né? Se você é orgulhoso, você percebe que aquela coisa que você tem. A indiferença é você não ter nenhum tipo de... Não levar em consideração. É, eu acho que é pior. A pessoa não existe. Não é que é especialista no universo. Mas eu não, se eu não, você não existe para mim, se eu me esquecer, não existe ninguém. É esse o remédio mesmo? Se eu não levo em consideração, toma, você não existe para mim. Eu esquecer de mim, não existe ninguém. Nem você que já não existia, nem eu que passei a não existir. Qual seria o remédio para a indiferença? O Evangelho, cara. O Evangelho. Libera todos por baixo, libera todos pelo nada, libera todos pelo vazio, pela boca. Segura aí, segura aí. E a pessoa praticamente não vai ser sincera. Então você tem um salto. A não ser a justiça de Deus executada. Só que ele está tratando sensível a nada. Creio que o Evangelho está nele também. Mas está todo mundo inerte. Está todo mundo inerte. Está todo mundo aqui. Você ia pegar essa parte de pessoa, né? na questão é como o evangelho seria pregado para as pessoas com solução do problema. Isso. As obras da carne e do espírito, nas da carne, nós podemos incluir a indiferença. A gente vai. Paulo cita essas questões lá na frente. Conflito, né? Depois, né? Conflito. Mas o conflito é porque duas ideias ali ou duas pessoas não se batem. Mas a indiferença só tem uma pessoa. Por que uma pessoa acha que só ela existe e ela é o centro do mundo? Por que esse surto de Hitler acontece nas pessoas? Mas não é. Eu sou o cara, meu irmão. Só pensa nele, ele comanda, ele é o poderoso, é o narcisista. Agora, o problema não é isso. Não, não. É o surto de Hitler. É o surto de Hitler influenciar todo o... E aí? É um bocado de cristão, né? Intolerância. De... Vamos mais, vamos tentar acabar mais? Vamos tentar acabar mais? Lucas ia dizer alguma coisa também. Não, é porque se fosse aplicar para os militares espirituais, não ia diretamente, aí teria que ter aquele esquema do orgulhoso precisa ser humilhado. Se você pegar o evangelho e falar, tem um evangelho que dá todo mundo por baixo. Não diz que ninguém é melhor que ninguém. Você é tão pecador quanto um cara que você nem liga quanto um cara que você nem quer saber quem é. Se o evangelho for pregado exatamente nesse sentido que dá uma humilhação, não só a lei, porque as pessoas veem muito a lei como um termo de humilhação. Não, vou pregar a lei para você, que até foi um critério de filho aí no texto. Vou pegar a lei para você ver que você não confia no LCR. Mas se o cara nem liga para a lei, não liga nem para as pessoas, é o cara, meu irmão, você não é nada, não porque você deixa de fazer nada, ou porque você quer fazer alguma coisa, você não prega para nada. Nem vê que o cara que você é, você também não prega para nada. É do que é lado de baixo, você leva para seu momento de si, você mesmo não tem problema nenhum de si mesmo. Eu acho que o evangelho é a resposta para o mundo indiferente, porque ele libera tudo muito baixo. É um morto falando de outro morto, aí quando vê, ele fala, não, você vê o outro. Se Deus tratasse ele como ele trata as pessoas, né? Não. Deixou-se diferente com ele, não levasse em consideração que não. Aí pelo lado mais da pessoa ser iludido, toda parte também. Não é só a fada, é só a mão. Você pegou isso, outro foi? Como? Naquele sábado foi? Como é que é? Tem ele. É. Mas ainda bem, se tinha aí. Aquela pregação que você teve. Aleluia! Aquela pregação daquele sábado, tudo isso, né? Tem. Ainda bem, né? Ainda bem. Que é um mínimo de coerência. Mas veja, então, o orgulho faz com que a pessoa se sinta ela só. Depois, foi Thomas que falou orgulho? Carlinhos falou essa questão do orgulho. Para tratar do orgulho, como é que o evangelho pode ser aplicado? Humildade, né? Humildade. Lembra do orgulhoso que subiu no templo? Eu. Faço isso, eu sou orgulhoso. Não sou como tal, né? Não sou como aquele. Para esse desceu humilhado. Para o orgulhoso, para o cheio de si, para aquele que acha que a cereja no bolo, paga, lei, peso, como Lucas disse. Pegar o evangelho, você não é nada. Você acha que é alguma coisa? Você não é nada. Você vai responder por tudo isso aí. Para o que isso pode gerar indiferença. Para o indiferente, dizer que a maneira pela qual nós nos relacionamos com as pessoas, falar em muito da maneira como nós enxergamos que Deus age para conosco. Então, se eu trato os outros assim, é porque eu me sinto tratado assim. Pode ser. Se eu amo Thomas, é porque Deus me amou primeiro. Então, há sempre uma cadeia. Nenhuma ação parte do nada. Se eu me sinto com nada como ser humano, as pessoas para mim podem ser nada, ou pode ser tudo. Se eu considero ninguém, se eu considero alguém ou qualquer pessoa ninguém, ou é porque eu me acho Hitler, ou é porque eu também me coloco no lugar de todo mundo e ninguém é ninguém, e ninguém merece ninguém. Mas o que, é que o Evangelho diz sobre alguém, sobre qualquer pessoa? E qualquer pessoa, seja ela quem for, de onde veio, com a cabeça que for, ela é um ser extremamente valioso para Deus. Deus não é indiferente para com ninguém, nem mesmo para com aqueles que são indiferentes com Ele, Ele é indiferente. Porque aqueles que não querem nada com Deus, estes mesmos desfrutam dos dons e da graça de Deus. Do sol que nasce, da chuva que cai, do alimento que está posto, do trabalho conseguido, dos relacionamentos feitos. Então, nem mesmo Deus trata com indiferença o indiferente. Então, a nossa tendência é, ele é indiferente? Você é indiferente com ele. É uma delicada para ele. Mas o escândalo é isso. Escândalo mora aí. Para o indiferente, pode ser que haja mais graça do que para mim, que me relaciono com todo mundo para ser o diferente, no sentido de ser diferente do indiferente. Escândalo está aí. Prega a lei, reduz a nada, prega o evangelho, possibilita tudo no evangelho para o orgulho. Aí, sem explicar, Deus vai e se revela a esse indiferente. E quando o indiferente entende o evangelho, o que, como uma pessoa que entende o evangelho deve, no sentido de ser natural, tratar as outras pessoas? Se ela se sente muito amada, ela vai amar. Na oração do Pai Nosso, perdoa minhas dívidas, como eu perdoo o Thomas. Amo o Thomas, porque ele me amou primeiro. Foi ligado na terra, ligado no céu. Desligado no céu, ligado na terra. A maneira, se eu me sinto extremamente amado, irmãos, por Deus, se eu me sinto amado de verdade, eu amo. Agora, se eu sinto que eu tenho que fazer as coisas para Deus me amar, eu vou querer que os outros também sejam assim. Não vou dar nada de mão beijada. Vai ter que estudar, ralar, não vai ter uma bicicleta de rodinha quando criança, não vai ter nada, vai ter que passar fome. Vou mandar você, como Francisco, para a cidade grande quando jovem, para estudar sem livro, sem papel, sem caneta, sem roupa, sem nada, para você ralar e saber o que é a vida. Aí, deseja-se o filho caminho, caminho da cruz, que Francisco caminha. O senhor quer isso para ele? Não, se o senhor puder, o senhor não está na melhor faculdade? Se o senhor puder, o senhor não vai dar a melhor roupa? O senhor não vai dar o melhor para ele? Porque você sente que alguém fez isso por você. Eu duvido que o seu coração pense assim. Se não estudar, não recebe não. Pai Daniel, uma dica. Coração de pai, de mãe, mesmo que você seja horrorível, vai lhe amar. Está acabando o nosso tempo, acabou o nosso tempo, mas deixa eu ver aqui, já que o feijão já está feito. É graxa. Ó, para terminar, emoções negativas. Pessoas, vamos dizer assim, pessoas negativas. Como é que se chama? Pessimistas. Gente pessimista. Você conhece gente pessimista? Tudo dá errado, tudo é feio, tudo é feioso. Nada dá certo. Tudo acontece comigo, não tem? Porque eu.